tô vendo varões entrando neste lugar. Quem pode ver o céu se abrindo, anjos descendo pra operar? Quem pode ver acontecendo na multidão, anjos quebrando laços de morte, nos dando sorte e trazendo unção? Pra entregar ao crente humilde que está descendo e trabalhando pra Jeová. Chegou o dia da alegria, irmão, sorria, contigo está um anjo forte te abençoando, abrindo as portas, tu vais entrar. Quem pode ver esta vitória? E quem da glória vai receber? Olha esse vento chega, glorifique o nome do Santo Deus para todo sempre. Amém.